temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Provérbios capítulo 1 e versos 7 e 8. Com esse texto das Sagradas Escrituras, nós queremos dar abertura na programação de hoje, dizendo que é um prazer muito grande nós estarmos aqui todas estas manhãs, trazendo ao teu coração uma palavra de Deus, que venha realmente edificar a tua vida, o teu lar, a tua casa e a tua família. Nós queremos convidá-los, aos irmãos, aos amigos, a estarem conosco em nosso templo, ali na rua Silveira Martins, 506, bem perto do Colégio Santo Agostinho. Nós temos o nosso templo, onde estaremos ali adorando o nome santo do Senhor. E também na nossa cidade, em vários bairros, ou em quase todos os bairros, temos uma congregação da Assembleia de Deus. E queremos que você conheça estas casas de orações. O site da nossa igreja é www.aderechim.com.br. E o telefone para o contato é 2106-1123. Você liga e ali na igreja, logo após essa programação, já tem pessoas ali que podem falar contigo e orar com você através do telefone e marcar uma visita na tua casa. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Meus amados irmãos, nesta manhã eu quero falar a esta palavra que nós fizemos leitura. Ela recomenda: o filho deve ouvir os pais, não deixar de ouvir aquilo que a mãe traz de observações. Mas quando é uma mãe que negligencia nesse cuidado? Quando é da parte do pai e da mãe que procede esse deslize em não falar, de não ouvir, de não procurar passar sabedoria, conhecimento para o filho. E eu narro então um fato que aconteceu quando uma paciente, ela procurou um psicólogo no auge de seus 50 anos de vida já, e ela contava para aquele homem experiente que procurava ajudá-la na sua luta, e ela narrara a ele que quando ela era adolescente, uma oportunidade, ela procurara a sua mãe para conversar algum assunto que para ela era muito importante. Na verdade, era um conflito pelo qual ela estava atravessando naquela fase da sua adolescência. A mãe, atarefada, disse que não tinha tempo para conversar com a filha naquele momento. E pasmem os amados ouvintes, que esse gesto dessa mãe, ela mudou totalmente a história da vida dessa filha, porque ela não ouviu a mãe lhe dar atenção, o seu coração não foi visto, a mãe não percebeu, e por causa disso, por não conseguir decifrar a angústia de sua filha, ela, com um simples gesto, sepultou a comunicação entre mãe e filha. A filha, esta jovem, e esta senhora agora, com quase 50 anos, nunca mais procurou conversar sobre suas dores e suas dúvidas com sua querida mãe. Papai que me ouve, mamãe que me ouve, nunca percam uma oportunidade de responder às indagações de seus filhos. Não sepultem a comunicação em sua família. Não permitam que essa falta de sabedoria venha estar destruindo esse relacionamento. Hoje ainda, nesta manhã ainda, talvez ainda seja o momento oportuno para você recobrar os erros cometidos. Talvez enquanto eu estou falando aqui, tua filha está no trabalho. Enquanto eu estou trazendo essa reflexão, talvez na tua casa alguém esteja dormindo e vai levantar e vai querer falar contigo. Pois então, aí chegou a palavra de Deus antes do dia do mal. Antes da sepultura se abrir, eu estou aqui como uma voz profética de Deus, dizendo que tem solução para você ressuscitar a esperança e que não aconteça que lá dentro dos consultórios, dos psicólogos, dos psiquiatras, seja levado um assunto que você pode resolver dentro de tua casa, se você for sábio, se você for inteligente, se você tiver da parte de Deus a compreensão de desenvolver um bom relacionamento de contato com os teus filhos. Escutem, mães que me ouvem. Escutem, pais que me ouvem. Dê tempo para o teu filho. Ele precisa disso. É uma recomendação nesta manhã. Porque a Bíblia já recomenda aos filhos que eles devem ouvir a instrução do pai e não deixar a doutrina de sua mãe. Então você faça isso, porque é certo que terá corações abertos para receber o recado que virá da tua boca para a sua vida, para o seu dia a dia. Há muitos feridos choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem sua necessidade atende hoje, não deixa um soldado ferido morrer. Eu quero, neste momento, orar com você. Nosso Deus e nosso Pai, permita que nesta manhã, os pais que estão me ouvindo, as mães, os filhos que também me ouvem, Senhor, possam ser realmente acordados para essa grande realidade, Senhor. Essa história que narramos no dia de hoje. Essa família, ó Deus, que foi totalmente destruída emocionalmente, porque um dia uma mãe não teve o tempo de parar para conversar com sua filha. Senhor, nós sabemos que isso é um grande problema que cerca muitos lares. E quantos estão no mundo da droga, da prostituição? Quantos desceram, Senhor Jesus, para uma solidão? Estão depressivos, oprimidos, encapuçados dentro de si, sem poder sair, Senhor, nesse grande labirinto de sofrimentos. Mas nesta manhã, Senhor, nós clamamos, nós pedimos, Deus, Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó, socorre, estende as mãos e ouve, Senhor, a oração desse pai, desta mãe, que ora comigo, esses que fizeram um propósito novo nesta hora. Senhor, que essas lágrimas quentes que possam estar descendo dos olhos de um pai e de uma mãe possam ser tidas como palavras que chegam diante de Ti, de arrependimento pelos erros cometidos, ó Deus, e pelo novo começo, pelo novo momento que vão viver agora e sempre. Nós oramos a Ti, Senhor, ao Deus Santo e Eterno, agora e sempre. Amém e amém.